agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Boa noite, queridos irmãos ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Que a paz de Jesus esteja com todos. Temos observado que está crescendo a audiência do nosso programa e da rádio como um todo. E isso muito nos alegra, mas também aumenta ainda mais nossa responsabilidade para com a divulgação fiel da doutrina espírita. No momento em que percebemos veicular via internet muitas notícias e assuntos inapropriados para o desenvolvimento moral do ser humano, temos também, através desse meio de comunicação, a oportunidade de disseminar muitas coisas boas e construtivas. Nesse sentido, a contribuição da Rádio Nova Fraternidade é a divulgação da doutrina espírita, para estimular o exercício do pensamento positivo e elevado, a mudança de nossos hábitos para nos melhorarmos e alcançarmos nosso equilíbrio e a prática da caridade como forma de desenvolver em nós o amor. Especificamente, o programa Pétalas de Luz tem como proposta realizar junto às famílias o Evangelho no Lar. Esse hábito ajuda a ampliar a luz das virtudes existentes em nós, representando um mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em posto de segurança e paz. Para a realização desse encontro com Jesus, é necessário escolher um dia na semana e um horário conveniente para você e sua família. Essa prática é um recurso importante de que se utiliza o Plano Espiritual Superior para sustentar seu grandioso trabalho de amparo não só à sua família, mas também a toda a humanidade. Se você desejar, coloque uma jarra de água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Boa noite, amigos e irmãos. Para a preparação do Evangelho de hoje, vamos ler do livro Agenda Cristã, a mensagem Liberte Sua Alma, pelo Espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Página 117, lição número 37 da 26ª edição da FEB. Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Incitatus, o cavalo de Calígula podia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune um animal criminoso é igual à que surpreende o canário negligente. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis por vezes se escondem no cálice do lírio. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Queridos irmãos, elevemos nossos pensamentos ao alto e, sintonizados com Jesus, peçamos: Deus de infinita bondade, permite que os bons espíritos que nos cercam venham em nosso auxílio para que nos ajudem a caminhar sempre em direção ao bem, resistindo às tentações, e quando nos acharmos em sofrimento, nos sustente para que possamos compreender o aprendizado e despertar nossas consciências. Faze, Senhor, que tenhamos fé, esperança e que pratiquemos a caridade. Que possamos sempre perceber o Teu amparo, Tuas inspirações e o Teu amor, para que nos sintamos fortes, confiantes, alegres e dispostos ao trabalho edificante. Que as virtudes semeadas em nós possam brilhar, nos transformando em instrumentos hábeis da Tua seara espalhando a paz, o amor, a consolação e felicidade onde quer que estejamos. Assim seja. Meus irmãos, vamos agora ler do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, o capítulo sorteado para hoje, que foi o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Os itens 1 e 2, salvação dos ricos, e o item 3, preservar-se da avareza. Bom, amigos, vamos então ler sobre o tema. Salvação dos ricos. Item 1. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas, capítulo 16, versículo 13. 2. E eis que, chegando-se a ele, um lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou então: Quais? E Jesus lhe disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu então: Quer-se ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24. Lucas, capítulo 17, versículos 18 a 25. E Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25. Preservar-se da avareza. Item 3. Então lhe disse um homem da plebe: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo da herança. Porém Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: Guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhes propôs esta parábola, dizendo: O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: Que farei que não tenha onde recolher os meus frutos? Farei isto, disse ele: derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a este homem: Nécio, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Inicialmente, achamos importante lembrar que Mamon era uma divindade pagã que representava a riqueza, no caso, uma expressão simbólica da riqueza. Salientamos que Jesus alertou para que não dessemos a esta uma importância desregrada, desequilibrada. É natural que queiramos mais conforto em nossas vidas, mas desde que seja algo que não gere apego, mesquinhez, avareza, egoísmo. Devemos nos afastar do desejo de acumular bens materiais e objetos que muitas vezes não nos são úteis. Os recursos financeiros de que dispomos devem ser utilizados para auxiliar no desenvolvimento da humanidade e do progresso. O apego à matéria adoece o espírito, que se vê fanatizado, querendo cada vez mais adquirir riquezas. Isso afasta a pessoa do sentido real da existência humana e o leva a se desviar do caminho do bem, a ponto de não conseguindo acumular bens com o trabalho honesto, envereda pelo caminho sombrio da corrupção e do sofrimento alheio. E aí, quanto mais subtrai, mais vontade tem de praticar esse ilícito material e moral. Por isso, Jesus alerta, cuidado, muito cuidado, e diz que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa arrojada figura representa o fato de que, em hebreu, a palavra serve para designar um camelo e um cabo. Na tradução, deram-lhe o primeiro desses significados, mas é provável que Jesus a tenha empregado com a outra significação. É, pelo menos, mais natural. Os ensinamentos de Jesus foram todos no sentido de nos preparar para sabermos viver dignamente, quer na pobreza, quer na riqueza. Enquanto ricos, não podemos permitir que o egoísmo e o orgulho tomem conta de nós. Enquanto pobres, não devemos ser inconformados, rebeldes. No texto do Evangelho de hoje, Kardec nos fala: a riqueza é um meio de experimentar o homem moralmente. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Recomendamos a leitura de O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes, onde se encontra catalogada a Condessa Paula, exemplo de equilíbrio diante da perigosa prova da fortuna. A pessoa que possui dinheiro pode realizar muitas coisas boas, como gerando empregos e oportunidades, construir hospitais, doar verbas para as pesquisas, auxiliar a construir escolas, enfim, construir a esperança. Não podemos esquecer que somos apenas administradores dos bens que estão em nossas mãos. Lembremos também que há riqueza em várias esferas, como a do saber, são os ricos da cultura e podem transmiti-las aos analfabetos. Os ricos de criatividade, que podem ajudar inovando métodos de pesquisa, arte, música e etc. Aqueles que têm o dom da oratória, todos somos ricos de oportunidade de servir. Observe a si mesmo e perceba suas ricas habilidades. Acredite, todos possuímos talentos. Busquemos esses valores e procuremos agir beneficiando sempre o próximo. O que você acha? Thank you.